ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para vocês. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura M de São Paulo. Opa, pulou um negócio aqui. Hoje é sexta-feira, dia de carnaval no nosso gramofone. E vamos começar também com uma historinha que aconteceu o seguinte. Logo após a guerra, a influência do cinema americano foi grande por aqui. Aí ficaram famosas as matinês aos domingos. E também ficaram famosos os cowboys. Um muito conhecido foi Roy Rogers. E não demorou também para que o Brasil tivesse o seu próprio cowboy. O seu cowboy brasileiro era o Bob Nelson, que fez fama cantando versões de composições dos filmes de Mocinho e Bandido, como se dizia na época. Uma delas, Ó Susana. Mas Bob Nelson também escreveu composições ao estilo dos antigos cowboys. E também gravou músicas feitas especialmente para ele, Bob Nelson, cantar de outros compositores, inclusive para o carnaval. Caso, por exemplo, do Meu Pangaré, composição do Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti, que foi lançada por Bob Nelson no carnaval de 1951 e que abre o nosso gramofone carnavalesco de hoje. Meu cavalo Pangaré, a Zezé não foi com ele, nem ele foi com a Zezé. Mas como é impossível um vaqueiro andar a pé, preferi perder a noiva que perder meu Pangaré. Eu, hein? Quase que eu fiquei noivo da Zezé, pra não me casar, pra não desgostar. A Zezé não foi com ele, nem ele foi com a Zezé. E como é impossível um vaqueiro andar a pé, preferi perder a noiva que perder meu Pangaré. Eu, quase que eu fiquei. Meu cavalo Pangaré. canto de roça com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, paulistina querida. A tua cor é pentegor, paulistinha querida. Qual é tua cor? Vez ofereço esta canção singular à Paulistinha querida, que um dia o Brasil inteiro há de adorar. Paulistinha querida, qual é tua cor? Que tanto te passa com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é Paulistinha querida, qual é tua cor? Que tanto disfarças com teu pó de arroz. Não és loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é tremedor. Tem um sorriso tão lindo e tanta graça. Thank you. depois da descoberta do Brasil. A maior descoberta que se fez foi a mulata que venceu mais uma vez. Iniciando o nosso gramofone carnavalesco, Almirante e Castro Barbosa cantaram de Cândido das Neves, A Maior Descoberta. Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma, Adele Barroso, Paulistinha Querida e Bob Nelson, de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti, Meu Cavalo Pangaré, Joel e Gaúcho. Para as férias, e ainda estás debaixo dos lençóis. Da cama que não sai, na vida é demais. Não queres escutar minha voz. Maria, volta que é linda. A terra está toda em flor. E o sol apareceu lá no céu, anunciando nosso amor. Maria, volta que é linda. A terra está toda em flor. Nada mais, um de prazer e outro de lucro. Quem não aproveitar na hora de brincar, mais tarde é de chorar sem razão. Sozinho, coitadinho, no abandono. Eu dei. O que que foi que você deu, meu bem? Eu sei. Guarde um pouco para mim também. Não sei. Se você fala por falar sem meditar. Eu sei. Diga logo, diga logo. É demais. Não digo. E adivinhe se é capaz. Eu dei. O que foi que você deu, meu bem? Eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei. Se você fala por parar sem meditar. Eu dei. Diga logo, é demais. Não digo. E adivinhe se é capaz. Foi um certo e longo beijo. Se foi, se foi. Desse beijo que eu desejo. Pois foi, pois foi. Guarde para mim um sinho, que mais tarde pagarei com um jurinho. Que você deu, meu bem? Eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei. Se você fala por falar sem meditar. Eu dei. Diga logo, é demais. Não digo. E adivinhe se é capaz? Cresça meu brotinho, nem murche como a flor. Ai, ai, brotinho. Eu sou um galho velho, mas eu quero o seu amor. Ai, ai, brotinho. Não cresça meu brotinho, nem murche como a flor. Ai, ai, brotinho. Eu sou um galho velho, mas quero o seu amor. Meu brotinho, por favor, não cresça, por favor, não cresça, já é grande o cipó. Veja só que galharia seca, tá pegando fogo neste carnaval. Ai, ai, brotinho, não cresça meu brotinho, nem você como a flor. Ai, ai, brotinho, eu sou um galho velho, mas quero o seu amor. Ai, ai. Brotinho, por favor, não cresça, por favor, não cresça, já é grande o cipó. Veja só que galharia seca, tá pegando fogo neste carnaval. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Francisco Carlos cantou Meu Brotinho, Carmen Miranda de Ari Barroso, Eu Dei, e Joel e Gaúcho de João de Barro e Alberto Ribeiro, Maria, Acorda que é Dia. Gramofone pela Cultura AM. 8h51, Araci Cortes e Francisco Alves. pouco, todo aquele que não quer dizer tolice é bem próprio da mulher se ocupar de facerice. É aparente todo homem que jamais faz aliança, gritar muito não adianta, pouco pouco faz massa. Harmonia, harmonia, harmonia, harmonia, viverá entre flores de alegria. Harmonia, harmonia, Gramofone, Linda Batista cantou de Ubirajara, Nes Dean e Annie Monteiro, Sei Lá Se Vou. Anacy Cortes e Francisco Alves de Francisco Alves, Vão Por Mim, Carmen Miranda e Barbosa Júnior. Estrela, minha dona Estela. Quando abre a panela, bacalhau na sexta-feira tem. Tem linguiça e chuchu também. Tem tudo na pensão da dona Estela. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Dona Estela foi moça de salão. Hoje tem uma boa pensão. E o seu provador não quer mais amor. O que quer é fruto de feijão. E se quiser galinha morta? Tem. E peru com farofa? Tem. O preço da pensão da dona Estela é cobrado por tabela. E maionese de lagosta? Tem. Até frutas tem lá? Também. Muito boa. Tem tudo na pensão da dona Estela. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Dona Estela foi moça de salão. Hoje tem uma boa pensão. Seu provador não quer mais amor. O que quer é fruto de feijão.

No Musicalidade pela Cultura M, Nora Ney cantou de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, Quando Eu Me Chamar Saudade. Noite Ilustrada de Vicente Paiva, Olhos Verdes e Roberto Silva de Mário Lago e Ataulfo Alves. Ai, que saudades da Amélia. 9:13, Maísa. Ai, se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse o dia como o dia foi, indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Ai, se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores pra manhã que nasce, que cheiram no caminho como que falasse as coisas mais bonitas pra manhã de sol. Se pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Ai, se eu pudesse tanta poesia. Ai, se eu pudesse sempre aquele dia. Se pudesse te buscar serena, eu juro pegaria sua mão pequena e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Ai, se eu pudesse tanta poesia. Ai, se eu pudesse sempre aquele dia. Se pudesse te buscar serena, eu juro pegaria sua mão pequena e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Lembro um olhar, lembro um lugar, teu vulto amado. Lembro um sorriso e o paraíso que tive ao teu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias. Um triste adeus. Sou agora no mar desta vida um barco a vagar. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Ser oculta, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Ai, eu devia, devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar. de Lupicínio Rodrigues e Alcides Gonçalves. Jamelão cantou Quem Há de Dizer. Miltinho cantou de Benil Santos e Raul Sampaio. Lembranças e Maísa de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. Ah, se eu pudesse. Musicalidade pela Cultura M. 9h23, Joel e Gaúcho. Parece mandinga que você foi nas cadeiras, que bom, que não são de molas, nem tão pouco artificiais, pra sambar assim igual uma peneira. Olha meu bem, elas são originais, vai saber. Parece mandinga que você foi nas cadeiras, que bom, que não são de molas, nem tão pouco artificiais, pra sambar assim igual a uma peneira. Olha meu bem, elas são originais, pode dizer com certeza, não tenha medo de errar. E você é a primeira pra sambar dessa maneira, pra desacatar, mas até parece mandinga que você põe nas cadeiras, que não são de molas, nem tão pouco artificiais, pra sambar assim igual a uma peneira. Olha meu bem, elas são originais, tenha juízo meu bem, que você vai progredir. O seu valor me convém, mas é preciso que você o saiba garantir. Mas até parece mandinga que você foi nas cadeiras, que bom, que não são de molas, nem tão pouco artificiais, pra sambar assim igual a uma peneira. Olha meu bem, elas são originais. Ela me convidou pra ir morar em Madureira e me disse que lá tudo é bom. Todo dia lá tem feira, Madureira é muito longe, por isso não me convém. Não viajo em voo de cheiro, nem apertado no trem. Ela me convidou pra ir morar em Madureira e me disse que lá tudo é bom. Todo dia lá tem feira, Madureira é muito longe, por isso não me convém. Não viaje bom de cheiro, nem apertado no trem. Você sabe lá o que é o quê? Viajar no trem da central, né? Anda sempre cheio, constantemente atrasado. Eu juro no duro, perder seu carinho me dói, dói. Ela fica em Madureira e eu fico mesmo em Niterói, colói. Me convidou pra ir morar aonde? Em Madureira. E me disse que lá tudo é bom. Todo dia lá tem feira. Madureira é muito longe, por isso não me convém. Não viaje bom de cheiro, nem apertadinho no trem. Ela me convidou pra quê? Pra ir morar aonde? Em Madureira. E me disse que lá tudo é bom. Todo dia lá tem feira, Madureira é muito longe, por isso não me convém. Não viaje bom de cheio, nem apertado no trem. Você sabe lá o que é o quê? Viajar no trem da central, não? Anda sempre cheio, mentira, constantemente atrasado. Eu juro no duro, perder seu carinho me dói, dói. Ela fica em Madureira e eu fico mesmo aonde? Em Niterói. Come on, boy, yeah. chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai, deixa as águas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai, fica triste, ser capaz e gerais. Ai, ai, ai, deixa as águas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai, fica triste, ser capaz e gerais. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor, senhor, senhor, porque este samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, faz pra gozar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. E na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. E na carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as águas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai, fica triste, ser capaz e gerais. Ai, ai, ai, deixa as águas para trás, ó. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou, senhor, senhor, porque este samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. Almirante, a participação de Pixinguinha para a composição de Mário de Almeida, Mauro de Almeida e Donga pelo telefone. Dilermando Pinheiro, de Tavares, Celestino e Valdemar José, Madureira, não. E Joel e Gaúcho, de Constantino da Silva e Nestor Silva, parece Mandinga. 9:31 no Musicalidade, Aracy de Almeida. Não tem jeito, não se dá o respeito, não se dá a razão. Fazer tanta gente subir e descer, dormir e sonhar, acordar e sofrer, e lutar e vencer e morrer. Fazer desse cara um sujeito notado. Nos braços da dor, jogar tanta bomba, louvar quem jogou, gritar liberdade, prender quem gritou, gritar liberdade, prender quem gritou na multidão. Vida você thank you. desta bomba. Louvar quem jogou, gritar liberdade, prender quem gritou. Gritar liberdade, prender quem gritou na multidão. Vida você não. Vida você não. Vida você não. Oi, que samba bom. Oi, que coisa louca. Eu também tô aí, tô aí. Que é que há? Que ao sair do trabalho esperava por mim. E no calor de um beijo matou seu desejo e jurou que gostava de mim. Não usa vestido barato, não calça sapato de liquidação. Não usa o elevador comum, é a número um, não marca mais o cartão. Você já não é mais aquela que ao sair do trabalho esperava por mim. No calor de um beijo matou seu desejo e jurou que gostava de mim. Não usa vestido barato, não calça sapato de liquidação. Não usa um elevador comum, é a número um, não marca mais o cartão. Deixou seu humilde lar e agora é dona de dois apartamentos. Trocou a condução coletiva por um automóvel de 2.500. Eu fico resignado, estou acostumado a sofrer por amor. Mas a verdade é que você está amando ao meu e ao seu verdadeiro empregador. Você já não é mais aquela que ao sair do trabalho esperava por mim. Esperava por mim e no calor de um beijo matou seu desejo e jurou que gostava de mim. Não usa vestido barato, barato não calça sapato de liquidação. Não usa o elevador comum, é a número um, não marca mais o cartão. Deixou seu humilde lar e agora é dona de dois apartamentos. Trocou a condução coletiva por um automóvel de 2.500.000. Eu fico resignado, estou acostumado a sofrer por amor. Mas na verdade é que você está amando ao meu e ao seu verdadeiro empregador. Germano Matias cantou de Jorge Costa, Amor, Sociedade Anônima. Elza Soares de Geraldo Pereira e Arnoldo Passos, Que Samba Bom. Aracy de Almeida de Miguel Gustavo, Samba da Vida. Valdir Azevedo. Cheia de esperança, de chinelo e um de trança, como a neve está da França. Nunca tive na lembrança de rever este chorinho. E hoje ouvindo nesse choro a voz do pinho, relembrando o tempinho da mamãe e do maninho. Hoje sou a Viceninho, sem família, sem carinho, mas sou bem feliz ouvindo o apanhei de cavaquinho. Hoje cantando o apanhei de cavaquinho, fico louca, fico quente, fico como um passarinho. Sinto vontade de cantar na vida inteira, e esta vida eu levo de qualquer maneira. Ouvindo a flauta, o cavaquinho, o violão, eu sinto que meu coração tem a cadência de um pandeiro. Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro este chorinho que é muito brasileiro. Hoje cantando o apanhei de cavaquinho, fico louca, fico quente, fico como um passarinho. Sinto vontade de cantar a vida inteira, e esta vida eu levo de qualquer maneira. Ouvindo a flauta, o cavaquinho, o violão, eu sinto que meu coração tem a cadência de um pandeiro. Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro este chorinho que é muito brasileiro. E ainda me lembro do meu tempo de criança, quando entrava numa dança toda cheia de esperança, de chinelo e de trança, como a neve da França. Nunca tive na lembrança de rever este chorinho. E hoje ouvindo neste choro a voz do pinho, relembrando o bom tempinho da mamãe e do maninho. Hoje sou a Viceninho, sem família, sem carinho, mas sou bem feliz ouvindo o apanhei de cavaquinho. Quando entrava numa dança toda cheia de esperança, de chinelo e de trança, como a neve da França. Nunca tive na lembrança de rever esse chorinho. E hoje ouvindo nesse choro a voz do pinho, relembrando o bom tempinho da mamãe e do maninho. Hoje sou a Viceninho, sem família, sem carinho, mas sou bem feliz ouvindo o apanhei de cavaquinho. Hoje cantando o apanhei de cavaquinho, fico louca, fico quente, fico como um passarinho. Sinto vontade de cantar a vida inteira, e esta vida eu levo de qualquer maneira. Ouvindo a palco, cavaquinho, violão, eu sinto que meu coração tem a cadência de um pandeiro. Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro este chorinho que é muito brasileiro. E ainda me lembro do meu tempo de criança, quando entrava numa dança toda cheia de esperança, de chinelinho de trança, como a neve da França. Nunca tive na lembrança de rever este chorinho. E hoje ouvindo desse choro a voz do pinho, relembrando o bom tempinho da mamãe e do maninho. Hoje sou a Viceninho, sem família, sem carinho, mas sou bem feliz ouvindo o apanhei de cavaquinho. Admiro Fonseca cantou de Ernesto Nazaré, apanhei de cavaquinho. Jacó do Bandolim dele, Vale Tudo. E Valdir Azevedo dele, Brasileirinho. Musicalidade pela cultura renda. Agostinho dos Santos. Nada como ser rosa na vida, rosa mesmo, ou mesmo rosa mulher. Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em samba canta-se melhor flor e mulher. Eu que tenho rosas como tema, canto no compasso que quiser. Rosas, rosas, rosas, rosas formosas, são rosas de mim. Rosas a mim confundir, rosas a te confundir, com as rosas, as rosas de abril. Rosas, rosas, rosas, rosas mimosas, são rosas de ti. Rosas a me confundir, rosas a te confundir, com as rosas, as rosas de abril. São muitas, são tantas, são todas tão rosas, rosas de abril. A me confundir,

Jogos em abacuzá. Que bonito é o corpo de mulher. Cantor de Luiz Bandeira e Luiz Antônio, apito no samba. Mário Reis de Francisco Alves, Ismael Silva e Newton Bastos, Se Você Jurar. E encerramos assim o Musicalidade, que volta amanhã às 21h. Seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Após o intervalo, a música brasileira em som instrumental. Já já tem todos os sons na Cultura M. A Cultura M apresentou Musicalidade. O melhor da música romântica no fim de noite da Cultura M. Última sessão de música. Hoje, às 11 da noite. Sou sambista. Não por modismo ou opção. É que nasci em pleno carnaval, sob o lamento da cuíca. Uma entrevista exclusiva com Oswaldinho da Cuíca. Eu costumo trabalhar geralmente com diversos instrumentos que estão quase em extinção. Colher, trabalho com a caixa de engraxate. Oswaldinho da Cuíca no Toda Música. Nessa gravação do meu disco, eu faço cuíca na caixa, né? Que você passa o dedo com graxa na madeira, ele faz que nem o som da cuíca. Toda Música recebe Oswaldinho da Cuíca, nesta quarta, às 18h, aqui na Cultura M. Eu sou Oswaldinho da Cuíca, o primeiro cidadão samba paulistano. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 10 horas e 1 minuto. Pela Cultura AM. Todos os sons. Ponto de encontro da música instrumental. Todos os sons têm produção musical de Lia Machado Alvim. E o programa de hoje começa com Samba, Sambrasa Trio.